escape para quem ficar aqui. A terra em agonia, a angústia vai sentir. O mar vai requerer o seu espaço e vai pra mim. A fome, a peste, a guerra vão no mundo explodir. O sol dará sinais e as grandes ondas vão surgir. E o povo que ficar não vai ter pra onde fugir. Mas estamos assistindo o princípio do final. E a igreja compreende que é a Bíblia se cumprir. Por isso, enquanto este mundo está vivendo na ilusão, a igreja se prepara pra morar lá em Sião. Eu vou subir, não vou ficar aqui. Naquele grande dia pra Sião, eu vou subir. Cristo governa, Pastor Marcelo, lá no céu a igreja canta: Santo, Santo, sem cessar. Quem ficar vai ver a guerra, de tristeza vai chorar.